sou de Jesus, como os astros pertencem ao céu, como as flores pertencem ao mar, como as ondas pertencem ao mar, como as aves pertencem ao voar. Eu sou de Jesus, como aos olhos pertence a luz e o perfume que o vento conduz, e os cravos pertencem à cruz. Eu sou de Jesus. Sou de Jesus, como aos crentes pertence a vitória, como a Cristo pertence a glória, e o futuro só pertence a Deus. Sou de Jesus, como a vida pertence ao que crê, como a Cristo pertence o poder. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, como aos nossos joelhos o chão nos pertence quando em oração, muitos clamores meus e os teus se derramam e sobem pra Deus. Eu sou de Jesus, como a Bíblia pertence ao fiel, como aos anjos pertence o céu, como aos salvos pertence o louvar, sem desanimar. Sou de Jesus, como aos crentes pertence a vitória, como a Cristo pertence a glória, e o futuro só pertence a Deus. Sou de Jesus, como a vida pertence ao que crê, como a Cristo pertence o poder. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus.